Olá, pessoas! Estou aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo. Com um pouco de atraso, vocês devem ter notado, ouvintes, porque eu estava sem internet por alguns dias. Então, acabamos atrasando, mas estamos de volta, tá tudo certo. E eu estou aqui hoje com o meu livro de Abramelin aberto, porque a gente vai ter uma conversinha sobre rituais. Mas a gente já entra em detalhes daqui a pouquinho. Deixa eu cumprimentar meus colegas primeiro. Boa noite, Ivo. Olá, Sil. Olá, Samuel. Olá, Daniel. Olá, amigos, ouvintes do podcast. Então, hoje eu quase fiquei sem internet, hein? A gente começou a tentar. Esse episódio está amaldiçoado. É a única explicação. Está bem no tema mesmo. É. Tá atrasado, a internet de vocês caiu. Eu não sei, tem alguma coisa que não quer que a gente grave esse episódio de hoje. É isso. Mas estamos aqui, vamos ver o que vai sair de áudio depois que a gente terminar a gravação, né? Exatamente. Boa noite, Daniel. Boa noite, Sil. Boa noite, coleguinhas. Eu nem lembro quando era pra gente gravar esse episódio, eu sei que já faz tempo. Faz tanto tempo que, enquanto a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, eu percebi que eu nem lembrava quais eram os filmes que a gente ia comentar hoje, tá ligado? Porque eu já vi eles bem antes, então assim, eu vou descobrir com vocês, tá? Mas isso que dá eu me preparar com antecedência pro podcast, tá vendo? Aí eu assisto tudo assim, nossa, eu já vou deixar tudo pronto, já vou assistir tudo. E aí, Danilo, daí a gente não consegue gravar, agora eu já nem lembro mais do que... O que quer rolar? Mas ao longo do episódio eu descubro. É isso. Vamos puxando as ideias aqui. Exatamente, eu acho que é isso que importa, né? Acho que assim mantém o elemento da surpresa, que eu acho que é interessante também. Estou curiosa para ver o que vai acontecer. E boa noite, Samuel. Olá, Sil, olá, colegas, olá, Infernauta. E a única coisa que eu quero dizer hoje é: morreu, deixa, tá? Deixa. Simplesmente... Segue o caminho, fica triste, chora, apenas mas aceite. Deixa, apenas aceite. Nas sábias palavras do Stephen King, às vezes, morto é melhor. Exato, muito bom. Ai, tô pensando em tanta gente que essa frase bate hoje. Eu não tô incentivando assassinato, tá, gente? Só pra avisar. É uma frase do cemitério maldito. Disclaimer. É uma frase do cemitério maldito quando as pessoas vão lá enterrar os seus animalzinhos pra ver se eles voltam vivos depois. Ai, que perigo, né? Uhum. Mas é isso, gente. A gente tá aqui então pra falar de três filmes em que pais tentaram trazer de volta seus filhos que faleceram. E merdas aconteceram, né? Já fica... Já acho que nem vai ser um spoiler. Surpreendendo essa informação quantas pessoas. De que merdas acontecem. Mas é isso. Escolhemos três filmes e a gente vai hoje do que mostra menos esse ritual até o que mais mostra o ritual. Então, conforme a gente for conversando, vocês vão entendendo melhor. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente começar a discussão? Acho que sobre o tema, né, é um pouco recorrente, tem alguns filmes a mais de bem destaque, né, em relação ao próprio Cemitério Maldito, talvez o grande exemplo de que como às vezes o tema de trazer crianças de volta do mundo dos mortos, tentar trazer os próprios filhos, gera principalmente muitos momentos emocionais destruidores, né? A paternidade, a maternidade, elas são exploradas meio que ao limite quando você parar pra pensar sobre essa temática em filmes de terror. E a gente fala do limite mesmo, que é o limite da sanidade, o limite físico. Essas obras, elas estão tratando muito sobre isso, né? São situações ritualísticas de pessoas tentando trazer seus filhos de volta e que você sabe que vai dar errado, de certa forma, desde o começo. Mas aquelas pessoas, no auge de sua dor e desespero, elas estão se prontificando a chegar a qualquer limite e a pagar qualquer preço. É uma temática interessante, eu queria falar sobre ela em especial, né, quando tivemos um dos destaques do ano voltado a isso. E acho que gera uma boa discussão e uma boa lista de filmes. Com certeza, eu fiquei bem feliz com essa lista. Eu gosto bastante dos três filmes. Depois vocês me contam o que vocês acharam de cada um, quando a gente chegar em cada um deles, mas eu fiquei bem feliz. Então, bora pra ela, né? Vamos começar. A gente tem... São filmes bem recentes que a gente pegou, né? Como o Samuel disse, um deles é um dos destaques do ano, vai ser nosso segundo. Mas vamos começar com um filme que quando saiu eu não esperava que fosse gostar e fui surpreendida positivamente, que é o Annabelle 2, A Criação do Mal, de 2017, ou Annabelle Creation, né? Foi dirigido pelo David Sandberg, que fez antes o Quando as Luzes se Apagam, depois foi fazer Shazam, Until Dawn, e fez o curta que baseou Quando as Luzes se Apagam, que é muito bom. Muito bom. É, e o roteiro é do Gary Dauberman, que já escreveu vários filmes da franquia Invocação do Mal, né? Escreveu os Annabelles, escreveu A Freira, mas também escreveu It e Until Dawn, que o David dirigiu. É, então, antes da gente começar a discussão, Samuel, a sinopse, por favor. Annabelle 2, A Criação do Mal, né? Que título, título pancada. Conta uma história que se passa em 1955, quando a gente vai acompanhar um fabricante de bonecas, que é o Samuel, e a sua esposa Esther, que vivem uma vida assim, American Way of Life, assim, a coisa linda. Eles são um casal muito feliz, eles têm uma participação ativa na sociedade. Eles notavelmente têm uma boa renda com as bonecas do Samuel, que são extremamente desejadas, né? Aquele trabalho bem, bem artesanal mesmo. E eles têm uma pequena filha extremamente amorosa, que é a Annabelle. Então a gente é apresentado nesses minutos iniciais a essa família de comercial de margarina pra caramba, até que, num trágico momento, a pequena Annabelle, ela morre em um acidente. Então, a gente tem um pulo de tempo para 12 anos depois, quando a família, né, os Mullins, resolvem acolher em sua gigantesca casa, que está vazia, parada praticamente, um grupo de meninas órfãs de uma comunidade cristã e a irmã Charlotte, que vai cuidar deles. As meninas precisam de abrigo e os Mullins, eles resolvem abrir as portas da casa para as crianças, né? Ainda assim, é um momento que elas ficam muito felizes por estar indo para aquela casa. Uma delas até brinca, né? Com essa casa, eu não quero ser nunca adotada. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que tem algumas coisas muito estranhas ali dentro. O próprio casal, ele está se comportando de uma maneira muito estranha. Porque a Esther, ela está acamada, doente há anos. E ela nunca aparece para as garotas, enquanto o Samuel está ali recebendo elas, mas sempre com um olhar frio, um semblante triste, uma coisa meio amargurado, né? Entre essas crianças, em especial, a gente tem a Janice, que sofre de poliomielite, usa muleta, né? E essa criança, em especial, junto com a sua melhor amiga, com curiosidade e vulnerabilidade, elas acabam explorando o quarto trancado da Annabelle, um lugar que elas não deveriam entrar. E ao mexer nesse local, elas libertam um mal contido na boneca. Então, a partir daí, fenômenos bem estranhos começam a acontecer, aparições, possessões, ataques sobrenaturais, colocando todas as meninas em perigo. A gente vai ver situações com todas elas se desenvolvendo, até que as coisas saem extremamente do controle e a gente descobre que aquela boneca tem um vínculo com o mal da sua forma mais demoníaca, né? Então, eu acho que esse é um resumo mais tranquilo do filme, depois a gente passa mais para alguns spoilers, mas tem essa apresentação inicial, assim, do Annabelle 2. Gente, eu só queria fazer uma pergunta para vocês, assim. Manda. Por quê? Raios, o David Sandberg, ele fez a melhor coisa desses spin-offs aí do Invocação do Invocaverso, né? Por que diabos eles colocaram aquele Michael Chaves, que fez aquela porcaria da Chorona, para dirigir os últimos dois filmes? Eu não entendo por que apadrinharam esse cara, tipo... Ele já provou que ele não merece várias vezes. Pois é. Os dois Invocação do Mal são legal, o 1 e o 2, né? Porque são dirigidos pelo James Wan. Por que que eles colocaram esse cara para dirigir os dois últimos, que são os filmes principais desse universo? Eu tenho, né, uma explicação. Cara? E os dois, nossa, eu não vi. Eu tenho uma explicação. Eu acho que ele viu o diretor do estúdio esconder um corpo. Pode ser. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Faz total sentido. Só isso mesmo. Então tá resolvida a Não, gente, dúvida já, agora que sim, era. sobre o filme. Check. Obrigado. Mas sobre o filme, assim, também, mesmo sentimento, uma grata surpresa. Ele é muito bem dirigido, assim, ele tem umas construções ali de cenas que são maravilhosas. Tem a cena que a personagem da Jennifer, em um momento, se assim, ela aparece, aí ela vai pro escuro, aí você vê só os olhinhos brilhando, aquilo vai crescendo, assim, cara, eu falei, puta merda, velho. Isso, assim, é um filme de terror bom. E ele é muito legal nesse aspecto, assim, de construção. O elenco é muito bem resolvido. Eu gosto muito da personagem da Linda, que é a Lulu Wilson, que fez aquele Ouija, né, do Rainha das Flanagan. continuações, inclusive, né? Porque o Ouija 2 é bom também. Isso. É porque O ela Ouija escolhe 2 é bem com quem que ela ótimo, trabalha, cara, né? E ela tá. né? É. Escolhe bem, cara. Ela tá muito bem no filme, assim. O elenco tá bem legal. Ele faz um link legal né, com o primeiro, né? O filme da Annabelle encaixa direitinho ali, apesar de eu não gostar do filme Annabelle, mas eu acho o início sensacional. Achei muito legal, assim, essa a ligação. Tem algumas coisas que sobram ali no roteiro, talvez uma tentativa de criar novos personagens, né? Tem a cena do espantalho, que é legal, mas eu acho que sobra, eu acho que perde um pouquinho, assim, acaba sendo desnecessário. Mas, assim, eu acho o filme bem legal, um filme muito simpático, muito bem resolvido. Resolvido, gente, resolvido. De vez em quando eu tenho que maneirar a minha Não mineirice. passa. Não, não maneie. Não manere. Escapa que Aí os não vai ter mais totoca da cabeça também, só o que é. falta, né? Então. Não, toca da Tem que ter. cabeça, cara, tem que ter sempre, assim, porque isso é clássico. Mas é isso, gente, que eu queria falar. Gosto bastante, eu acho que esse filme é a melhor coisa de tudo que se fala do Invocaverso, assim. É o que eu mais gosto, assim, apesar, desculpa, James Wan, apesar de gostar de achar legal os dois primeiros Invocação do Mal, mas eles são aqueles filmes de terror clichês ao máximo, assim, e esse filme aqui ele foge um pouquinho disso, ele dá um pouquinho mais de. Ele eleva um pouquinho o nível, assim, o sarrafo sobe um pouquinho, assim. E parabéns, viu, diretor Sandberg, cara. Ele é um cara que saiu, foi descoberto ali, né, pelo próprio James Wan, um curta que é maravilhoso, e entregou um filme muito bacana, assim, muito legal. Bem resolvido, né? É, eu gosto bastante do filme também. Eu até fui dar uma olhada aqui. Acho que eu escrevi um textinho na época que eu vi esse filme. E aí, eu fui ver se eu ainda concordava com a minha opinião. E, tipo assim, praticamente tudo eu continuo concordando. Eu acho que é um filme que funciona muito bem, que ele é muito bem resolvido. E ele tem, inclusive, assim, tipo, muito do estilo do James Wan. É, afinal, né, o cara tá vindo ali apadrinhado pelo James Wan. Então, tipo, o James Wan ele fica envolvido também na produção desses filmes, né? E aí tu vê que, por exemplo, aquela cena do espantalho ali, aquilo ali é muito James Wan, né? Aquilo ali é a influência dele. Ao mesmo tempo, tu tem, tipo, cenas que remetem muito à carreira do próprio Sandberg. Porque eu lembro que na época que eu descobri os curtas dele, eu fiquei obcecado pelos curtas. Ele tem vários, né? Tipo, e eu ficava vendo todos, assim. Então tem cena que ele Sim. usa, que ele fez no curta dele, que ele usa depois no filme também, que é tipo a lâmpada, sabe, sendo tipo girada sozinha, assim, pra. Então, tipo, tem um curta dele que é todo sobre isso, tal. Que ele fazia curtas bem pequenininhos, assim, tipo, sobre uma situação só, né? E aí ele consegue trazer isso também pro filme dele. Então eu acho legal, porque ao mesmo tempo que ele tá homenageando, né, o James Wan, que é o cara que apadrinhou ele, também tá, de certa maneira, inserindo o próprio estilo dele ali, né, as próprias criações dele no filme, o que eu acho legal também. É um filme que ele é mais corajoso, até se eu parar pra pensar que, tipo assim, ele começa com a morte de uma criança, né? E, aliás, tipo, essa é a conexão com o tema do episódio, que é uma coisa que a gente não falou ainda, mas, tipo assim, em É algum verdade. momento, em algum. Mas, assim, por que a gente não falou ainda? Porque isso não é uma questão pro filme, tá ligado? É uma coisa que acontece antes da história que a gente tá acompanhando ali, naquele ato ali da história que a gente tá acompanhando acontecer, né? Tipo, enquanto aquele ato aconteceu, é que tem essa questão de que o pai ali fala que em algum momento eles tentaram, né, tipo, trazê-la de volta e acabaram trazendo, e aí eles começaram a ver, ter visões dela, assim, né, tipo, desse fantasma aparecendo ali pela casa e tudo mais, então, assim, eles não podiam interagir com esse fantasma, só que o simples fato de saber que ele tava ali, né, que tinha aquela presença ali, para eles já era, tipo, existia uma certa satisfação nisso. Porém, eventualmente ele descobre que talvez não seja exatamente a filha deles que tá ali andando pela casa e esse tipo de coisa, que é normal desses filmes que a gente vai ver, né? Tipo, esse tipo de ritual nunca dá certo. Ou pelo menos na maioria das vezes não dá certo. Então, assim, gosto dessa temática, gosto de ser uma temática mais pesada também, sabe? O que, digamos assim, eu não gosto tanto é o. Mas eu acho que estaria mais no roteiro do que na direção em si. É que eu sinto que o filme ele não. E aí eu vou discordar do Ivo, porque eu acho que o James Wan, ele sabe muito bem como construir a tensão, sabe? Tipo assim. Inclusive quando. Tipo, ao que ele vai mostrar e o que ele não vai mostrar. O James Wan sabe fazer isso muito bem. O December não faz isso, ele mostra o tempo todo. Assim, tipo, do primeiro momento que as crianças pisam o pé dentro daquela casa, já tem um fantasma que aparece pra elas. E em todas as cenas que elas aparecem, vai ter um fantasma que vai aparecer pra elas também. Então, assim, tipo, é sempre. Não existe. Eu não vejo, assim, uma crescente na ameaça daquelas pessoas. A ameaça parece ser sempre a mesma, sabe? Ela tá em todas as cenas. E aí, tipo assim. Pra mim, isso acaba se tornando um problema, porque fica parecendo que, tá, se a ameaça tá em todas as cenas, se tu tirasse metade das cenas, o filme meio que continuaria o mesmo também, sabe? Porque, tipo, não é uma coisa que vai levando a outra coisa, assim, é tipo, é meio que o susto pelo susto, o terror pelo terror, e eu acho que, assim, avaliando essas cenas isoladamente, eu acho que elas são primorosas, todas elas, sabe? Eu acho que ele faz elas muito bem. A questão pra mim é que eu não vejo muita conexão entre elas, assim, me parece só tipo assim, ah, vamos ver como que a gente faz a próxima cena de terror, vamos ver como a gente faz a próxima cena de terror. Isso me lembra muito, porque eu gosto demais do Invocação do Mal, né? Daí eu lembro que eu tava vendo entrevistas do James Wan, e ele disse que quando ele recebeu o roteiro do Invocação do Mal, a primeira coisa que ele notou é que tinha susto demais no roteiro. E aí ele foi falar com os roteiristas, falar assim, ele falou, tem susto demais aqui. E aí os roteiristas argumentaram, falando, sim, é um filme de terror. E ele falou, sim, é um filme de terror, só que se tu te der susto o tempo todo, vai chegar uma hora que a pessoa já não vai tá anestesiada, não vai sentir mais. Então tu tem que construir para isso. Eu não vejo tanto essa construção aqui nesse filme. Eu vejo cenas isoladas que funcionam muito bem. Eu vejo um clima que é um clima extremamente pesado, que também funciona muito bem. Eu só não vejo, sei lá, uma. Sei lá, parece que faltou arrematar, sabe? Não fechou tudo pra mim. Então eu consigo enxergar todas essas qualidades de maneira isolada, mas não juntas no filme. Não sei se deu pra entender o que eu quero dizer. Deixa eu me retratar, Daniel. Vou falar melhor assim. O James Wan, ele sabe usar os clichês. Ele usa bem, ele sabe fazer os clichês. E isso não me incomoda assim muito no Invocação do Mal. Eu gosto do Invocação do Mal. Aí assim, eu concordo com você quando você fala que ele constrói tensão muito bem. Ele faz isso muito bem. Ele faz isso muito primoroso assim. Mas é só assim, né? É porque ficou parecendo que eu não gosto, mas me retratando aqui, eu gosto. Eu acho assim, é clichê, mas é um clichê bem feito, assim, que ele sabe fazer. E é feito para ser clichê, Sim, né? é feito Tem para isso. ser clichê. E é ótimo. É, eu acho, uma coisa que me pegou um pouco foi, por exemplo, o demônio aparecer tanto. Pois é isso que eu tinha. Porque não são os melhores efeitos também. Não, parece um dos clipes da Doja Então é Cat. um pouco feio. É. Lembrei muito. Mas é isso, então eu concordo que, por mais que tenha, eu acho que tem, assim, no meu ver, tem algum suspense, algum bom suspense também, mas também concordo que ele mostra mais do que precisava, né? A sugestão às vezes é melhor. Mas no geral é um filme que eu acho bem agradável de assistir, assim, eu consigo. E eu gosto das crianças, porque eu vi muita gente reclamando que, ai, mas por que que essas crianças ficam entrando em todo lugar também, fuçando a casa, não sei o quê? Porque elas Não, são elas são crianças. crianças, elas acabaram de chegar nesse lugar, falaram para elas, olha, vocês moram aqui agora, então se eu moro aqui eu posso andar pela casa, entendeu? Tirando os quartos em que disseram, olha, você não entra aqui, e é claro que elas vão lá e entram, mas, né, andar pela casa, Mas gente, a porta explorar o estava aberta. lugar. O Exato. fantasma foi lá e abriu a porta. É, mas eu gosto das personagens. Eu acho o final super triste, porque a Jenny se acaba indo embora, né? E as duas melhores amigas assim se separam. E aí depois a gente tem, como o Ivo disse, essa ligação com o filme original. Eu também gosto bastante. E a gente vê que o final da Janice não foi nem um pouco Não feliz, né? mesmo. Então eu acho super triste, assim. Por mais que tenha várias cenas que são até engraçadinhas por conta das crianças também. Mas o final eu acho super pra baixo. Mas isso é uma característica dos primeiros dois filmes da Annabelle, eles são bem depressivos, né? O terceiro, ele vai num caminho completamente oposto, assim. Ele é um filme muito mais alegre, tipo, ele é um filme muito mais juvenil, assim. Quase um filme de ação também, né? Tem muita ação o terceiro filme. Eu acho engraçado O isso ter é, o acontecer. terceiro ele é meio Goosebumps lá, tá ligado? Aquela. É tipo nesse tipo, porque tipo, parece que não tem um risco real, assim, pra personagem. Enquanto que eu gosto bastante do terceiro. Mas enquanto que os dois primeiros, eles são muito. Pô, o primeiro ali começa com o assassinato lá do Manson, coisa assim, não é? Charles Tipo. Manson, né? Nível cabeça. Então, tipo, porra, ele começa assim, tá ligado? E aí esse segundo termina desse jeito também, então, porra. Só no mesmo tópico, eu não tô reclamando do final triste também, gente, porque tem uma galera também. É o remake americano, né? Pega um filme desgraçado da Coreia do Sul, faz um remake americano com um final alegre e Nossa. positivo. Não é isso que eu quero dizer. Não, não, de maneira alguma. Eu acho que é um final que faz muito sentido, que tá ali no clima do filme, tá tudo certo. Não é uma reclamação. Não, eu acho muito curioso, porque, tipo, o primeiro filme de Annabelle, assim, eu acho muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Não é pouco ruim, não. Eu acho ele, assim, tenebroso de ruim. É, tem ali uns momentos ou outro que ok, mas tipo, esse começo que é muito pesado, você até pensa, ah, opa, o negócio aqui vai engatar. Mas depois fica lá o negócio da boneca, eu só lembro do vídeo do Whindersson Nunes falando sobre esse filme. Meu Deus. Não é na época que ele era engraçado. Ele imitando a cara da Annabelle. Esse filme, a Annabelle só serviu pra ele fazer esse vídeo, a única coisa boa. E aí, quando eu fui assistir o segundo filme, que curiosamente eu assisti no cinema, porque minha mãe queria que eu levasse ela, porque ela gosta de filmes de terror, mas ela gosta desses filmes de terror mais comerciais mesmo. E aí eu saí surpreendido, porque, porra, o salto é gigantesco. O Sandberg fez uma obra assim que no. Como o próprio Ivo disse no Invoca Verso, pra mim tá ali em segundo lugar, depois do primeiro filme. Eu não gosto dos outros filmes de Invocação do Mal. E aí vem a questão de que o defeito desse filme é ele ser um Invoca Verso. Porque, como bem apontado pelo Daniel, ele tem esse problema da estrutura de que. De todos os outros filmes de Invocação do Mal, que é basicamente. Você tem um grupo de pessoas, esse grupo de pessoas vai passar por situações que são assustadoras, mas elas não criam tanto uma escada. O Sandberg até tenta, mas realmente há inúmeras situações com as meninas, e quando você bota num bolo só, você já começa a ficar meio perdendo o interesse no filme por causa disso, dessa situação tanto quanto repetitiva. Mas que, novamente, isoladamente, são muito boas. E, novamente, como esse filme é bem produzido. Eu fico chocado. Real, real. Os cenários são muito bons, a fotografia é muito boa, a cena da igreja no começo do filme. Que ele começa de cima para dar uma espiral e aí focar no casal, desce para focar no casal. Porra, que sacada de câmera bonita! O filme tem vida, sabe? Ele tem cor, mesmo no escuro ele tem cor. Eu acho isso muito. Por isso que eu digo, assistindo pela segunda vez, eu gostei mais. Não foi, ah, gostei tanto assim, mas gostei mais. Gosto do roteiro no geral. A ideia de que os pais, na sua dor, queriam um contato com a filha e aceitaram esse contato, não percebendo que eles estavam sendo enganados por um demônio. Legal, história boa. Mostra uma vulnerabilidade sendo ali pegada para transformar em dor, em morte, em sofrimento. Quando mostra a cena do que o demônio faz com a Esther, né? Ele arranca um pedaço do rosto dela, arranca um dos olhos dela. É uma cena grotesca. Mas, ao mesmo tempo, você fica, gente, peraí. Vamos aqui repensar. Esses dois têm uma boneca amaldiçoada por um demônio que eles não conseguem tirar. E aí eles tiveram que selar dentro de um quarto, com páginas da Bíblia, com um padre fazendo um ritual todo gigantesco pra boneca nunca sair. Aí tu vai e tu enche a tua casa de criança. Aí, assim, gente, vocês estão tentando fazer a coisa certa pela maneira mais errada possível. Tanto que dá tudo completamente errado, né? Então eu gosto de. Tipo, a cena do poço. Porra, cena do poço é maravilhosa. Foda. Talvez a melhor cena das meninas com a boneca, né? Que a menina joga a porra da boneca do poço. Tem todo um ser tentando sair de lá. E quando ela volta, a boneca tá com a outra, tá com a garota. Continua com a Janice, né? Cenaça muito boa. O final, eu sinto que o filme cresce. É, ele dá uma crescida significativa. Mas eu fico meio assim, porque, novamente, é um filme do Invocaverso. O problema dele é ser isso. Ele se vê obrigado a fazer uma mini trama ali pra conectar com o primeiro filme, que, sinceramente, deveria ser esquecido. Então, é um filme bom, é um filme bem produzido, bem dirigido. Provavelmente, o problema dele é relacionado aos executivos e suas lista de obrigações que eles devem ter feito pra esse filme. Mas, assim, incrível. E vale lembrar que vocês sabem que eu sou o garoto dos números, né? Esse filme teve um orçamento de 15 milhões de dólares. Muito pouco para um filme do Invocaverso, muito pouco. E a arrecadação foi 300 milhões mundialmente. É considerado um dos melhores da franquia toda, né? E fez esse sucesso gigantesco. Então é bem surpreendente os números mesmo que ele foi capaz. E foi ele que fez a franquia bater o bilhão, né? Foi. Foi com a bilheteria desse que chegou a 1 bilhão. Nossa, eu nem sei em que pé que está agora, porque já saiu um monte de coisa depois. Chegando no trilhão, né? Não, deve estar fazendo grana pra um caralho, né? Diz que vai ter... Disseram que esse é o último filme, aí já anunciaram que tá uma série em produção. É aquele meme do fazendeiro entrando no estaleiro com a vaquinha toda magrinha, gritando Good Morning Sunshine, ali carregando 5 balde pra encher com o leite da vaca anêmica. Eles vão espremer essa franquia até onde der. Nossa, pra sempre. Sim, total. Imagina. Ah, e sabe uma coisa que eu gosto muito nesse filme? Coisa mais besta. O easter egg da freira. É muito aleatório. Ai, nossa. É muito aleatório. E a freira, tipo... Nossa, não reconheço essa. Acho que nunca nos encontramos. É tipo uma visão monstruosa. Sabe? Mas é aquela foto que tu tem que girar numa certa posição pra poder enxergar. É muito bizarro aquilo. É tipo, é muito gratuito, né? Tipo, esse. Tipo assim, o que. Essa aposta que eles fizeram com esse Invocaverso é uma aposta arriscada, assim, de fazer esses filmes tão conectados um com o outro, né? Porque daí, tipo, é muito difícil tu conseguir, tipo, digamos, ganhar um público cada vez maior, porque tu tá dependendo que o público veja muita coisa pra poder entender, assim. Quem foi pro Annabelle 2 sem ter visto o primeiro, por exemplo, aquele final não vai fazer sentido nenhum, tá ligado? Isso. E aí, tipo, pra quem não viu Invocação do Mal 2 também, tipo, aquela cena ali que aparece a fotinho da freira fica muito aleatória também, tá ligado? Então fica essas informações soltas aí. E que bom que deu certo, porque, como eu disse, é arriscado. Eu acho que, por exemplo, foi o problema de quando tinha, todo ano tinha filme lá do Jogos Mortais, que eles faziam umas tramas que era tão intrincada que, tipo assim, só quem já viu tudo e recentemente conseguia entender alguma coisa do que tava acontecendo. Minha experiência com Jogos Mortais. Exatamente. Mas é isso, eu achei até que ia ter um filme do Espantalho, eles falaram tava que... Tava em produção, só não deve... Não, não era Espantalho, era o Homem Torto. Tinha um Homem Torto, né? Que era o segundo Invocação do Mal. Mas, eu achei mas aí também acho que ia desistir. É, achei que ia ter do Espantalho também, tipo... Ah, mas é pra isso que ele tá ali, né? É, eles vão colocar Espantalho aqui e a gente faz um filme dele depois. Vamos tentar, né? Inclusive, eu tava lendo que nem ia ter o Espantalho nesse, o que seria o vilão, digamos, né, nessa parte final do filme, seria o corpo da senhora Mullins, que ela, né, eles acham ela cortada ao meio ali. E aí seria o corpo revivido dela, assim, mas aí eles substituíram pelo Espantalho e pelo demônio também, né? Faz mais sentido. Eu acho que teria sido interessante. Sim. É, mas pensando na iconografia que é característica da franquia como um todo, faz sentido que eles deem forma pra ameaça e, inclusive, uma forma que eles possam explorar depois também, né? É. Agora, vocês já assistiram Invocação 4? Ainda não. Sem spoiler, sem entrar em detalhes, mas é uma reclamação que eu tenho. Que é isso, sabe? Tipo, eles tinham tanta oportunidade de pegar monstros passados, assim, seja o Espantalho, seja o Homem Torto, seja o que for, e colocar nesse filme novo, sabe? Foi uma oportunidade que isso não aconteceu. E o que acontece é tipo, o que tem de assombração nesse filme é, eu achei super sem graça, assim, sabe? Então, toda essa construção, assim, na franquia, com esses monstros característicos e tal, eu achei que poderia ter sido mais bem aproveitado. Pode ser que ainda saia, né, outros spin-offs, essa série aí, sei lá, que vai vir. Mas acho que às vezes eles perdem umas oportunidades também. Então é isso, gente. Bora partir pro nosso próximo, então. Como eu disse, esse é o mais recente, né? É o que o Samuel mencionou lá no começo. E acho que quem assistiu já deve ter pegado a referência. Mas a gente tá aqui pra falar do Faça Ela Voltar, Bring Her Back, que saiu bem recentemente. Bem recentemente nos cinemas, um pouquinho mais de tempo no... Conforto da sua casa. Popular. É o novo filme do Danny e do Michael Philippou, que fizeram o Fale Comigo. Quem escreveu foi o Danny com o Bill Hinsman, que eu tava vendo um vídeo do Super 8 sobre o Faça Ela Voltar, e ele levantou uma questão muito interessante. Ele falou, eu acho que o Bill Hinsman é um pseudônimo, porque não tem nada sobre ele na internet. Você procura sobre Bill Hinsman, só tem um ator de filmes de terror lá dos anos 30, assim. Ué? Então, ele suspeita que seja um pseudônimo, que seja uma zoeirinha, assim, né? Achei interessante. Seria, então, o Michael Philippou? Talvez. Porque ele não assina os roteiros, né? Exato. Tem uma história. Eu vou dar uma procurada também. E tem uma história curiosa relacionada aos irmãos Philippou, que depois do Talk to Me, eles entraram em evidência de cenário mundial, né? Eles já eram famosos pelos vídeos de YouTube, o canal Waka Waka, que é uma coisa completamente diferente desse trabalho de filme de terror deles. Mas eles fizeram um sucesso gigantesco com o Talk to Me e tava todo mundo muito ansioso pelo próximo projeto que eles fariam. Diz que eles estavam com um projeto já encaminhado, né, do próximo filme, só que aí, né, qual foi o irmão que escreveu, que tá acreditado, desculpa? É o Danny. O Danny, ele teve um estalo na mente dele, da ideia pra esse filme, ele escreveu o roteiro extremamente rápido, e eles engavetaram o outro projeto e tocaram o Bring Her Back. Então, foi a história, né, de como esse filme nasceu, mais ou menos, então foi... De uma ideia assim que saiu muito rápida. Até mesmo que eles estavam falando que o Talk to Me 2, né, estava sendo filmado. Ah, 24, até, né, tinha dito que ia fazer a continuação. Sim, ia fazer, inclusive, que já estava, sei lá, em produção. E a gente chegou até a perguntar no início do ano lá nas expectativas se o Bring Her Back seria uma continuação, né, do Talk to Me, porque... Foi realmente muito rápido, assim. Quando eu achei super curioso. Falei, gente, mas eles não estavam fazendo Talk to Me 2 nesse projeto? Então já tinha um outro projeto, Samuel, que não era o Talk to Me 2? Isso, Meu Deus. Estão trabalhando esses aí. Tá certo. Tá certo. Tá dando certo, né? Então, aproveite. Pode mandar. É isso aí. Eu acho duas coisas que eu queria falar. Primeiro que... Eu acho engraçado essa coisa do, como o Samuel disse, né, do canal deles ter um teor, né? Eu nunca acompanhei, assim, eu fui conhecer o Haka Haka depois de sair o Fale Comigo, mas de eles mudarem tanto o tipo de gênero com que eles estavam trabalhando e contarem histórias tão... às vezes profundas, às vezes sensíveis, assim, que eu acho que tanto Fale Comigo como o Faça Ela Voltar tem temas parecidos, por mais a gente especulou sobre ser uma continuação ou não, enfim, não era, mas são temas parecidos, essa coisa de luto, né, acho que os dois trabalham coisas muito similares ali, e não sei se vocês viram que nesse filme tem A gente vê em alguns momentos imagens de VHS. A gente já fala sinopse, mas tem imagens de VHS, de rituais e tal, e aparece um site em russo. E aí alguém foi lá e traduziu, e é o site blackangeltapes.net, que é um site onde você compra essas fitas, né, de rituais, que foi, tipo, onde a personagem da Sally Hawkins, em teoria, comprou essa fita, né, pra ela fazer o ritual do Faça Ela Voltar. Mas entre as fitas tem a da mão também, do Fale Comigo. Então, por mais que não seja uma continuação, está tudo no mesmo universo. Então, virá um Fale Comigo verso aí também, eu acredito. Eu já tô procurando o site aqui, como é que chama? blackangeltapes.net. E é tipo, ele tem vários avisos, sabe? Super secreto, só aceita pagamento em Bitcoin, umas paradas assim. Caralho. Comentários de pessoas. É bem legal. Depois eu deixo o link no post. Mas é isso, gente. Vamos à sinopse, então. Sabe, mas já falou pra porra do filme. Achei que a gente ia passar pro próximo. Então, em Bring Her Back, a gente começa com o Andy, 17 anos, e a sua meia-irmã, a Piper, que tem uma deficiência visual parcial, né? Descobrindo o corpo do pai morto no chuveiro. Com isso, eles ficam órfãos, porque eles já não tinham uma mãe. E o Andy insiste para a assistente social que ele seja responsabilizado legalmente pela Piper, mas ele não consegue isso por causa da idade. Ele ainda precisa para chegar à maioridade e ser avaliado para ver se ele pode ficar com a guarda da irmã. Até lá, eles são encaminhados para uma mulher chamada Laura, que parece ser extremamente excêntrica e é uma ex-conselheira, né? É tipo conselheira tutelar, o trabalho dela. Ela viveu uma tragédia pessoal, eles descobrem isso logo muito cedo, né? Que a filha dela, a Cat, que também era cega, olha só que coincidência, ela morreu afogada na piscina dos fundos da casa dela. Então, é uma tragédia, foi uma tragédia. A Laura parece ter passado por isso de certa forma. Tanto que ela já acolhe um outro garoto, que é mudo, né? Chamado Oliver. Então, assim, já se desenha o clima terrível que tá vindo aí. No início, então, a Laura vai parecer uma pessoa muito acolhedora. E o Andy tenta ajudar a irmã a se adaptar a essa nova vida, né? Mas, novamente, as coisas começam a ficar muito estranhas quando o próprio Andy começa a notar comportamentos estranhos na Laura. E o maior deles é que ela demonstra uma preferência gigantesca pela Piper e faz gestos extremamente invasivos, dá sinais nada sutis de manipulação, tenta minar a confiança, né, do Andy para convencê-lo de que ele não é capaz de cuidar da irmã ou que ele está falhando. Ela ataca ele de uma maneira psicológica muito pesada também. Até que a coisa sobrenatural começa a se entrelaçar ali. Porque, como já foi dito, a Laura possui uma fita VHS que apresenta um ritual de origem russa relacionada à prática de comunicação com alma, ou que parece ser um ritual de ressurreição, misturado com um ritual suicida. Então, a partir daí, as coisas começam a tomar um rumo cada vez mais sombrio. O Oliver também passa a exibir comportamentos cada vez mais perturbadores. E esses irmãos vão começar a viver um inferno ali, percebendo que eles caíram numa puta de uma armadilha. Então, essa é a sinopse básica do Bring Her Back. Fica aí para vocês falarem um pouquinho sobre esse filme. Ai, deixa eu só fazer um comentário antes da gente começar. Eu fui na pré-estreia desse filme, né? E eu tinha esperado, eu tava esperando até, o Samuel tinha sugerido esse episódio já faz um tempo, e eu falei que queria esperar pra ver o filme no cinema. Aí, finalmente estamos aqui. Mas, na saída, quando é pré-estreia, às vezes as produtoras fazem uma decoração no cinema e tal, né? E aí, nesse, tinha uma mesa montada com um melão e uma faca para as pessoas tirarem foto. Tinha um fotógrafo mesmo lá tirando foto e eles imprimiam a foto depois. Então você tirava a foto ali nessa mesa, depois ia para uma outra mesa e aí eles imprimiam a foto e uma versão de inteligência artificial da foto, que Ok. ficou horrorosa. Não teve uma pessoa Não teve uma que foto prestou. dessa que ficou boa, nenhuma. Ficou tudo. É imagem de IA, né, gente? Por mais que seja bem realista mesmo, assim, nesse quesito não há do que reclamar, mas, tipo, todas as expressões saíam iguais. Ela pega, tipo, eu tava com uma franja curta, ela colocou uma franja. Depois eu mostro a foto pra vocês. Quero ver. Mas foi uma Sim. experiência péssima. Ninguém saiu feliz. Poxa, mas eu Mas acho é isso. muito legal essas ações de lançamento de São Paulo, assim. Pena que essa aí não deu bom, né? Eu fico babando assim É. nas pré-estreias que você vai, se desculpa. Babando desse jeito. Ai, mas eu tenho. A Luísa foi na Longa Marcha ontem e não tinha nada. Tinha Não. um cartaz de papelão Bico seco. para as pessoas tirarem foto na Nossa. frente. Tem umas que não se esforçam nem um pouquinho, mas essas. Mas esses filmes mais badalados, assim, acho que dependendo do estúdio também que tá produzindo, eles se esforçam mais. Esse é o que eu vi faz mais tempo, que eu vi logo que ele saiu, É. né? Logo que ele saiu Daquele jeito. daquele jeito. E assim, eu gosto bastante do filme. Eu acho que, assim, o que eu mais gostei a respeito dele é que ele não tenta ser um Fale Comigo 2. No sentido de que ele é um filme que tem um tom bem diferente. O Fale Comigo, ele é um filme muito mais frenético, né? Então ele tá em constante movimento e tal. E esse daqui não, esse é um filme muito mais intimista, assim. Ele é focado nessa relação entre os irmãos, que é uma relação muito bonita, por sinal. E a maneira como ele vai construindo o suspense ali, tipo, né, das loucuras que estão acontecendo ali, eu acho que também funciona muito bem. Então, e ao mesmo tempo, quando é para ser violento, por exemplo, ele é aquela cena do melão ali, da faca, né? Pelo amor de Deus, né? Que é aquilo? Aquilo é agoniante, assim, tu vê aquela cena. Então, tipo, eles sabem, tipo, quando chocar, ao mesmo tempo que é uma narrativa que é muito mais intimista, né? Uma coisa que eu gosto muito é a maneira como, por exemplo, toda vez que eles estão filmando ali a protagonista, como o Samuel falou, né? Ela tem uma deficiência visual, eles fazem questão de filmar tudo com o fundo desfocado. Então, que é pra, tipo, meio que simular a maneira como ela, né, tipo, não enxerga o mundo, né? Então, assim, a gente também não consegue enxergar as coisas que estão ao redor dela. Então, assim, tá se guiando mais pelo som do que pela imagem e tal. Então, eu acho que tudo isso funciona muito bem no filme. Eu acho que a Sally Hawkins está sensacional no filme. Tipo, ela faz essa. Tipo, porque assim, em nenhum momento tu acredita nela, digamos assim, né? Tu sempre sabe que ela tá escondendo alguma Sim. coisa. Tipo assim. E me parece que ela tá bem tranquila em relação a isso. Tipo, não tem problema nenhum. Saiba que ela, sei lá, que ela é doida, coisa assim, né? Tipo, não tem problema. E vai ser isso. E tudo que ela vai fazer ao longo do filme só vai confirmar isso. Acho que, em sua maioria, o filme funcionou muito bem para mim. Tem uma coisa que acontece ali que, tipo, que daí, tá, eu vou entregar, tipo, talvez um pouco de spoiler aqui. Mas tem aquela cena lá que daí eu já vi acontecer 50 vezes no, nos filmes de terror, que aí me irritou, tá ligado? Que é tipo a cena em que o rapaz finalmente descobre que, né, o que tá acontecendo e tudo mais, daí ele volta lá para falar com uma outra assistente social para falar pra ela tudo que tá acontecendo, tudo mais, tal, não sei o que, não sei o que, e ele explica para ela tudo que tá acontecendo. E aí ele fala: a gente tem que chamar a polícia. E aí a assistente social fala: ah, não, não vamos chamar a polícia, eu vou lá para falar com ela. Então, porra, é lógico que essa mulher vai morrer, tá ligado? E demora uns 20 minutos pra ela morrer, sabe? Então, tipo assim, é um negócio que tu fica, tipo, sabe quando, sei lá, parece que tu saiu correndo na frente e teve que ficar sentado esperando o filme chegar até onde tu já tá, assim, porque era óbvio que ela ia morrer. Então, tipo, e aí o filme ainda demora pra mostrar isso daí. Naquele momento me pareceu que o filme, que ele travou, assim, sabe? Que não andava e não acontecia nada, porque, tipo, tu já sabia pra onde que ele iria, porque já viu isso acontecer 50 vezes no cinema. Mas tirando esses pequenos detalhes, assim, eu acho que, de maneira geral, é um filme que ele é bem sucedido, de novo, principalmente porque ele não tenta ser um Fale Comigo 2. O que que ele traz do Fale Comigo que eu gosto também? É a ausência de explicações. É tipo assim, aquilo ali tá acontecendo. Tem uma hora ali que ela bota um vídeo tutorial ali para poder fazer as suas magias ali, sei lá, os seus rituais, tudo mais. E tu acredita então que ela tem uma fita VHS que explica para ela tudo que ela precisa saber? Tem um círculo enorme ao redor da casa ali que serve para alguma coisa também. Mas tipo assim, ele não faz questão de detalhar nada do funcionamento daqueles rituais e coisa assim. Ele não é muito, dá muito explícito nisso. Eu gosto disso porque, tipo assim, é como se fosse a visão desses personagens, né? Tipo, aquela personagem ali da Sally Hawkins não vai parar pra explicar detalhe por detalhe do que ela tá fazendo. Ela tá fazendo e pronto, sabe? Então, tipo, ele tá lidando com esse estranhamento. Tu tem aquela criança ali que tu sabe que tem alguma coisa de errado com ela, mas tu não sabe exatamente o quê. Aos poucos isso vai ficando mais evidente e tal. Mas a quantidade de informações que ele passa pra gente é só o suficiente pra gente entender a história e olhe lá. Então, eu acho que isso é uma qualidade do filme. Mas basicamente é isso, quero ouvir de vocês. Ô Daniel, pegando o gancho do que você falou aí, o que eu acho legal nisso que você falou dele não explicar, ele não explica, mas você entende como funciona o ritual. Isso, porque ele te dá o necessário, né? Isso é muito legal, isso é muito funcional no filme. E, gente, caralho, que filme pesado, filme triste pra caramba. Porque em um determinado momento a gente pega ali a personagem da Laura, que é a Sally Hawkins, que ela é aquela excêntrica, a gente lá, ok, meio totoca da cabeça. Tivemos um totoca da Tive cabeça. oportunidade para usar e mas assim, cara, quando chega no desenrolar do filme, eu já tô muito sentido com a situação dela, pelas motivações dela e de como foi assim. E ele faz isso muito, os diretores fazem isso muito bem assim na direção, muito pela atuação da personagem, claro, da Sally Hawkins, que está maravilhosa, como vocês já falaram, e muito também das direções assim, de como tudo foi conduzido. Destacar uma cena que é a cena do velório do pai, o Sim. momento que ela tá manipulando, que ela tá tentando fazer o personagem do Andy, ele perder a sanidade dele, cara, que ela faz ele beijar o pai dele no caixão. Que cena foi aquela, gente? O que foi Vida, aquilo? um E dos melhores momentos do filme. isso o filme, ele ganha muito do que a personagem, como a personagem, né, da Laura vai conduzindo as coisas ali. Aí tem a bizarrice que é o Oliver ali, né? A cena do melão, da faca. Que foi aquilo, né? Como o Samuel já disse, como aquilo ali vai, como as coisas vão acontecendo. Cara, assim, que filme, né? E a questão do ritual também, do VHS, as poucas imagens que a gente vê, aquilo é muito legal, assim, aquilo parece uma coisa muito muito russa, né? Assim, tipo assim, aquelas coisas que só poderiam vir da Rússia, né? E eu achei legal essa condução, né, desse vídeo tutorial do ritual. Esse negócio do site, essa sacada, para mim foi genial. Eu não sabia, fiquei sabendo aqui agora, que a Sil contou. Eu achei uma sacada genial. Eu acho muito legal quando as pessoas fazem o cinema te fazer ele procurar alguma coisa de fora ali, e aquela coisa de fora ali te traz uma conexão assim que funciona, eu achei legal. Eu tentei acessar o site que não consegui, mas depois eu vou pelo link da Sil lá para te ter um modo mais Eu mando fechado. no WhatsApp para você. É, já bebi duas taças de vinho aqui, eu não tô com minhas condições aqui. Mas enfim, gente, é um dos filmes do ano, assim, sem dúvida. E como a gente disse, né, o pessoal tá trabalhando, continuem, né, trabalhando assim. Gosto do Fale Comigo. Do Talk to Me, gosto desse, assim. O Daniel fez uma pontuação bem legal aí, que ele não tenta ser uma continuação, e que bom que não foi. Se tiver uma continuação, que seja uma continuação direta e não um outro filme mais do mesmo, né? Ele é diferente. E é isso, gente. É uma das melhores coisas que eu vi esse ano aí, do gênero de terror e de qualquer coisa de cinema, assim, que foi lançada. Eu tenho algumas divergências com relação a esse filme. Eu não sou um entusiasta dele, e é um dos filmes que eu acabei, quanto mais eu pensei ao longo do tempo depois que eu assisti, menos eu gostei. Isso não quer dizer que é um filme ruim, nem de longe, como muito bem falado. Primeiramente, ele é extremamente bem dirigido, muito bem dirigido. Os meninos fazem um trabalho sensacional, tanto de produção, de cenário, são lugares simples, mas muito bem trabalhados. Os atores estão excelentes, o trio principal todo, o diabo do menino do Oliver tá ótimo. É ótimo nesses momentos de. Ele é pura loucura ali. O garoto serve pra caralho. Mas a Sally brilha. Ela tá, assim, notavelmente amando fazer aquilo, fazer aquele papel de doida. Ela tá amando. E é interessante, nesse papel dela, o quanto ela passa sentimentos, diferentes, né? Porque ela tem um apreço de verdade ali pelas crianças, de certo modo. Ela tem. O momento da bebida, da dança, é quase uma cena bonita, afetuosa. Eu senti um afeto de verdade ali em algum momento, sabe? Ela gosta daquelas crianças, mas ela gosta mais da filha dela que tá morta. Então, ela gosta da Piper de verdade, inclusive. Dá pra perceber, é notável o carinho pela garota. É, o Andy ela finge. Mas É, a Piper é notável. isso que eu ia falar. Mas. O Andy ela finge. Aquilo ali foi puro fingimento. Não, total, falsa do caralho. Mas a Piper ela gosta de verdade. E ela fica. Parece até triste de fazer aquilo com a garota em certos pontos, do que ela pretende fazer com a garota. E aí a gente vai para o que eu não gostei no filme, que é a concepção desse roteiro, que eu acho meio truncado. Por quê? Que com 20 minutos de filme você sabe o que vai acontecer. 20 minutos, básico. No, o começo, o filme realmente ele começa com cenas do ritual. Então você já fica. Ih! Tá, vem uma coisa aí, né? Vem uma coisa aí. Quando vem as crianças e a diabo da menina é órfã e cega, tá muito óbvio o que é que vai acontecer ali. Você não sabe como. E aí, depois de 20 minutos que você sabe sim o que vai acontecer, você tem mais 1 hora e 20 minutos para entender como vai acontecer. E aí é que eu acho que o filme ele se embanana, porque ele deixa de ser um mistério, porque na verdade ele nunca foi, e ele passa a usar a muleta do gore, a muleta do gore das situações. E aí ele vai no que eu chamo de curva Sucker Punch, que é aquele filme do Zack Snyder que é uma junção de cenas porra loucas, que a primeira já é um absurdo. Quando chega na última, tu fica bege, eu vou pintar o teto de bege. Porque vai perdendo a força. O mundo explodindo em tela, mas tu já viu o mundo explodindo ali no começo, sabe? Tipo, então. Que é o problema do Castelo Infinito, mas um dia eu vou falar sobre isso. E aí você fica. Ok, né? É um filme. Tanto que a cena do melão. Ok, tem um impacto. Eu não achei qualquer coisa. A melhor cena do filme pra mim é a do caixão. Ela é sutil e ela é maligna. Então, é que ela obriga o Andy a beijar o pai morto e depois corta o cabelo dele. Porra. Cenaça, cenaça. Foda pra um caralho. A do melão, ok. Tá ali, foi um impacto e tal. E aí você vai entendendo a cacetada do ritual. E aí, a outra cena muito boa é quando, por exemplo, a Laura ela perde o controle total do Oliver. Ela precisa de trazer o controle dele de volta. Ela corta a mão e faz um círculo de sangue na parede durante uma chuva. Cenaça. Cena bonita. Mas aí depois vem outras cenas, vem a morte da conselheira lá. Eu fiquei meio assim porque parecia uma tia minha. Ela parecia uma tia minha. Mas beleza, também foi ok, qualquer coisa. Temos a morte do Andy, acho que não sei se vocês chegaram a falar. Temos a morte do personagem principal, que Sim. quando aconteceu também não senti impacto. Só que aí eu fiquei na expectativa, caralho, vai dar uma merda suprema. Eu acho assim, o ritual vai se concretizar, vai descobrir que deu tudo errado, é uma farsa, vai acontecer o inferno na Terra, vai abrir um portal de demônio. Não, o filme tem um final feliz. O filme tem um final feliz, Icarus o faz, tem um final feliz. Porque o Oliver se liberta do demônio que tava no bucho dele, porque era isso, né? Coitado, que indigestão. E a Piper se salva. E a Laura meio que ela tem ali novamente, eu tô contigo, Daniel. Eu assisti há um bom tempo, eu já não tô lembrando muito. Ela tem uma mini redenção ali no finalzinho? Sim. Ah, vai É, se fuder. tem um pouco, É acho. isso mesmo. Vai se fuder. Não, vai se fuder. Não, não, não. Porra de redenção, caralho. O mesmo problema do Castelo Infinito, quer criar redenção pra demônio. Vai se fuder. Não aceito. Demon Slayer e Bring Rebecca. Braços dados com redenção de personagem filho da puta. Eu não entendo isso. Samuel, Então. O quê? você foi influenciado pelo anime recente. Não, eu assisti o filme ontem. Eu assisti esse anime ontem. Bring Rebecca, eu assisti 3 semanas. 4 semanas atrás. Enfim. Não, não. Tô cada vez gostando menos desse filme. Mas ele é aquela coisa de que é uma produção muito bem feita. Numa ideia que não me desceu. Não, eu não consegui comprar. E não é por realismo, não. É porque eu achei os caminhos tortuosos. Realmente. Então, ficou essa decepção com o Bring Rebecca. Eu não vejo tanto como redenção. Eu tava lendo também que os Filippo pensaram em fazer um final que o ritual desse certo. E aí, assim, a filha da Laura ia entrar no corpo da Piper, né? Piper deixaria de existir. Todos vivem felizes. Aí sim, todos. A Todos os que estão Laura com vivos, a né? filha. Todos que estão vivos. Que não sobra muita gente. Que até o Oliver é de arrasta depois. E aí eles decidiram mudar porque um amigo deles muito próximo morreu. Inclusive, se vocês repararem nos Ah, é, eles créditos, têm tem uma homenagem. uma homenagem ali. Era um cara novo, assim, não sei como que ele faleceu, mas enfim, foi uma perda próxima que eles tiveram. E eles falaram: não, a morte é uma parada definitiva, não dá para trazer de volta. E aí, por isso que eles fizeram esse final, que para mim é muito triste. Para mim não tem tanto essa redenção, porque, tipo, a Laura pesa, né? Pesa a culpa do que ela estava fazendo ali e ela desiste. Então ela não tem a filha de volta, sabe? Ela continua com essa perda. O Andy morreu, então a Piper perdeu toda a família que ela tinha. O Oliver, acho que vai se recuperar, né? Acho que Nunca, não tem, não tem. é o mais feliz. Se eu não tem 100 anos de terapia que vai recuperar o que esse menino passou. Mas ele não vai lembrar de nada. Ah, tu jura? É, não, mas eu acho que eu tava falando de redenção no sentido. Acho que redenção não é a palavra certa. Eu acho que é mais no sentido de que Um arrependimento? o fim dela é. Ele é mostrado de maneira dramática e não de maneira, por exemplo, catártica, coisa assim, sabe? Tipo. Sim. Tipo, a morte dela não é a morte dos vilões lá do Corra, por exemplo. Sabe? Então, acho que é Sim. mais nesse sentido, né? Ela nem morre, né? Ela não morre? Agora então eu tô. Não. Ela não Ela fica lá na piscina, coisa fica. assim, tipo. Ah, é, achei que ela Ela morria. fica. A polícia chega e ela tá abraçada com o Da filha. corpo decomposto da filha, Tá, tá mas ela certo. tava Ela tá viva. certa. Desculpa, faz muito tempo que eu falei isso no É. início do episódio, que eu nem lembrava mais do Nossa, eu filme. achei que ela tinha morrido, real. Então Achei que ela tinha existe uma morrido. redenção no. Tá. A redenção que a gente tá falando, então, é mais no sentido de, tipo assim, da maneira como ela encerra o filme, então, né? Seria. Eu lembrava que tinha alguma coisa mais emocionante. Eu achava que ela morria, porque, de novo, faz tempo que a gente tá pra gravar isso. Mas então ela não morre. Quem morre é o rapaz que eu não lembrava que morria, tá ligado? O tempo todo a gente dando ele eu desculpa de ser ruim de achei. memória. É, mas. É, não, é isso. É por isso que eu já falo no início do episódio, né? Pra, tipo, já evitar qualquer problema, tá ligado? É, não, tá. Eu achei que o Andy fosse viver, porque ela, só para relembrar, ela atropela os dois, né? O Andy e a conselheira lá. E aí o Andy tá com a cara em cima de uma poça e ela afunda a cara dele na poça, assim, pra matar mesmo. Sim, mata ele Eu afogado achei que numa. fosse acontecer alguma coisa ali que ele não morreria, mas enfim, os Filippo também não tem muita dó de crianças e Pois adolescentes, então. é. Nesse sentido, realmente. Mas eu concordo com a Sil também, assim. Eu não acho que ele tenha um final feliz, assim. Inclusive, eu falei que eu achei um filme triste, porque ele é triste para todo mundo. É triste para Laura, é triste para Piper. É como Samuel disse, não tem terapia que vai curar o óleo. Jamais. É, pois é, eu achei ele muito triste nesse sentido. Por mais que o final, né, o ritual ali não se concluiu, e talvez ele não se concluiria, porque era uma fita cassete vinda de um site russo, né? Então, assim, tem muitas dúvidas ali, apesar do Oliver estar com demônio na barriga. Quem nunca baixou filme de site russo, né, cara? Pois é. Então, assim, né? É isso, gente. É... Não são os mais confiáveis. Vamos para o nosso último filme, então. A Dark Song, de 2016. Aqui ele tá como Vozes da Escuridão. Eu lembro que um tempo atrás eu tava de bobeira em casa, daí eu postei no Blue Sky, ai, me indiquei um filme. E aí me indicaram esse. Aí eu vi que tinha na Amazon. Falei, ai, que fácil. Uhum. Aí só tinha dublado. Sim. Aí a idiota vai aqui baixar, né? Nem sei se tá lá ainda. Mas já fica o recado. Quem quiser assistir, se tiver no Prime, vai ter só a versão dublada. Nossa, vai tomar no cu, como é que pode? Pois é. Mas enfim. O filme foi escrito e dirigido pelo Liam Gavin. É um filme irlandês? Acho que é. Que depois... O Liam não fez muita coisa, ele dirigiu de mais famoso assim. Depois ele viria a dirigir dois episódios de Bly Manor, né? Aquela série do Flanagan. E é isso, a ficha técnica desse é mais que curtinha. Coisa, né? Samuel, pode mandar a sinopse. O filme começa com a gente acompanhando a Sofia. Ela é uma jovem mãe que está completamente devastada pela morte do filho de 7 anos. E ela busca desesperadamente uma forma de entrar em contato com ele. Com toda essa dor de luto, uma culpa que a gente só vai entender direito porque mais tarde, ela acaba entrando em contato com um homem chamado Joseph Solomon, que é um ocultista, que diz ser bastante experiente e tem um cinismo do caralho também. Mas, enfim, ela chama ele para realizar um ritual cerimonial que é extremamente complexo, parcialmente inspirado na tradição da Cabala, alguma coisa assim. Tem um nome chamado Abramelin. Com esse ritual, a Sofia seria capaz de se comunicar com os anjos, seu anjo da guarda, e quando ela conseguisse isto, ela seria capaz de fazer um pedido. Qualquer coisa. Esses dois se desentendem bastante. Já nesse começo, o Solomon não aceita muito bem as justificativas, acha que ela não seria capaz de fazer o ritual que exige meses de dedicação, mas depois que ela revela realmente esse objetivo de se comunicar com o filho morto e um oferecimento de 70 mil libras, ele aceita. A história vai acabar se passando quase inteiramente em uma casa bem isolada no interior do país de Gales. Ela foi escolhida, né, pelas condições para o ritual. O Solomon adverte a Sofia de que o processo é extremamente perigoso, exige muito de uma preparação espiritual que inclui jejuns, eu sou péssimo nessa palavra, jejuns, meditações, purificação física e um comprometimento absoluto de que ela vai acreditar em tudo que ele falar. Porque uma vez que esse ritual é iniciado, ele não pode ser interrompido. Vale destacar que, segundo Solomon, quando o ritual é iniciado, eles vão entrar numa espécie de limbo. Eles vão perder qualquer contato com o restante da humanidade. E eles só podem adquirir esse contato de volta se eles conseguirem completar esse ritual. Então, eles dois se isolam, começam, enfrentam dias de provações físicas e psicológicas. O confinamento vai criar uma série de tensões emocionais, um grande número de perigos vai começar a corroer a sanidade deles, e aí vai se desenvolvendo de uma maneira e um ritmo extremamente curioso. Mas acho que eu já falei demais da sinopse dele, então fica aí pra gente começar a discussão de o que esse filme traz de interessante. Tô relembrando aqui que eu fiz um texto dele alguns anos pro Boca, logo quando ele foi lançado ali, né, em 2016, eu acho. Esse texto deve ser dessa época. Eu gosto, revi nele, né, continuei gostando bastante do filme. Ele é um filme, ele é didático, né, ele A gente estava comentando, né? Quase um PowerPoint, né? Do ritual ali do Abramelin, né? Que é do Abramelin, que é um livro ali de 1600, que já foi estudado pelo próprio Aleister Crowley. Inclusive, dizem, né? Tem lendas que o John Lennon comprou a mansão do Aleister Crowley, que ele saiu dessa mansão porque ele não aguentou ficar lá. Ele ficou meio totoca da cabeça depois que ele executou esse ritual. E o John Lennon Tivemos morou. dois totoca da cabeça no É. episódio. Me sinto vitorioso. E o John Lennon não durou, sei lá, 2 semanas na casa que ele comprou. Enfim, curiosidades do filme. O personagem do o Solomon é um cara que é personagem insuportável, velho. Imagina passar confinado 6 meses com um cuzão daquele ao lado da casa. Meu Deus do céu. É por isso que eu sempre falei isso, que o ritual não foi a disciplina dela de fazer, de seguir o ritual, não. O ritual, ela passou a aprovação, foi de conviver com aquele cara, porque, nossa, que bicho insuportável, velho. O anjo apareceu pra ela: você mereceu, porque aquele cara é um cuzão do caralho. Desculpa, gente. Mas é isso, eu revendo esse filme, assim, eu fiquei. Nossa, eu tive muito asco dele. Eu entendo que faz parte ali do personagem, né? Eu acho que até a atuação acaba ficando meio caricata, assim, demais do ator. Qual que é o nome do ator, gente? Não lembro, tá? É Steve Irwin. É, eu achei ele bem caricatinho. Ali tem umas cenas dele ali que achei que beiram ridículo ali. Uma cena lá que ele vai perguntar o real motivo, aí ele começa a agredir ela, prende a nave. Por quê? Por quê? Nossa, aquilo ficou muito novela. Isso me incomodou muito nessa revisão. Mas eu acho que o filme, ele tem algumas coisas que acabam ficando um pouco datadas ali, mas eu ainda continuo gostando dele. Eu acho que ele é um filme muito bonito visualmente, assim. Eu acho que a questão de como, né, o ritual vai sendo conduzido, apesar do PowerPoint, eu acho que esse é o que mais fala-se sobre o ritual e como, né, curiosidade, assim, sobre a questão de como funcionam os rituais. Eu acho que ele é bem interessante nisso, né? Ele não fica só na sugestão ali, ele mostra mesmo como que acontece, e ele faz isso de forma bem basada, assim, pelo que eu li sobre, pelo que eu procurei sobre depois que eu vi o filme. Ele é muito bem embasado, tudo que está ali faz parte de todo tudo que já foi estudado sobre o ritual, e bem encaixado, assim, para a linguagem cinematográfica, assim. Também eu acho que ele tem uma conclusão bem triste, assim, bem, porque, assim, né, primeiro ela conta uma mentira para tentar convencer o cara, mas depois ela conta uma outra mentira para convencer ele, e depois ela tem uma intenção, né, real, que ali ela buscava uma vingança, né? Ela não buscava um conforto, alguma coisa assim. Ela queria se vingar, ela estava com muito ódio pelo que aconteceu na vida dela, personagem. E o final, eu acho que ele é bonito, né? Eu tô até relendo o texto aqui que eu fiz aqui, que mesmo em situação desoladoras, assim, essa redenção, ela foi bem válida desse filme, assim. Então, eu achei um filme, assim, ele tem algumas coisas que estão datadas, ele tem uma envelhecidinha, mas eu ainda acho ele um filme muito bonito, assim, no terror, assim. Achei que gostei muito dessa revisão. Eu anotei algumas coisas aqui também. O filme, ele me traz alguma coisa, assim, que eu até fiz uma comparação, que quando eu vi o filme com a Marina, e ela comentou muito sobre essa questão da culpa feminina, né, que o filme traz, né? Ele mostra isso de forma bem sutil, assim, mas ela tem uma culpa de o porquê, né, o filho. Isso até me fez relembrar um pouco o Anticristo do Lars von Trier, né, que traz isso também, de uma culpa ali feminina ali, de uma personagem que se culpa ali, vai pro negócio porque ela estava tendo ali um momento ali de uma coisa que ela não deveria ser culpada daquilo ali. E o filme, ele traz isso, né, através dos diálogos ali. Ela fala, ela tem essa culpa e ela busca, né, algumas coisas ali. E eu acho que O filme ele revendo, né? A primeira vez eu não tive essa percepção. Dessa segunda vez, conversando com alguém que eu vi, né? Veio esse entendimento. Eu achei que foi bem sutil e bem funcional, assim. Não foi nada muito jogado, assim, de informação. A gente falei pra caralho. Mas é isso. Ai, ai. Continuo gostando do filme, assim. Achei ele bem legal, bem bonito. Agora quero ver vocês aí. Eu posso ir, então? Pode. Gostei de tudo nesse podcast de hoje, gente. Tá vendo? Ai, que Olha beleza. só. E eu que tava descobrindo aqui quais eram os filmes que a gente ia falar enquanto a gente ia falando, então também gostei bastante. Foi uma boa escolha esses filmes, tá? Foram Ah lá. bons títulos. Esse daqui acho que foi o que eu revi faz menos tempo, então ele tá um pouco mais fresco na cabeça. Eu lembro que eu tinha visto ele só quando ele tinha saído, né? Então aqui a gente tá falando de 2016, provavelmente, né? Então faz aí quase 10 anos já. E assim, a única. Não, tá errada essa conta. Foi Não. ontem. Tá errada a conta? Tá Tá, então assim, errado. faz alguns meses que ele saiu, então é isso, né? Tá, Isso beleza. melhor. E aí, assim, eu lembro que eu tinha. O que eu lembrava do filme é que eu tinha gostado bastante dele. Que ele era bem paradão e que tinha aquela aparição lá no final e tal, né? Que é uma imagem bem impactante. E aí, assim, era só isso. Então eu fui rever o filme e aí eu. Por exemplo, tem todo. Uma sequência que antecede aquela aparição que eu não lembrava de nada e foi uma grata surpresa, porque, tipo, é realmente muito interessante a maneira como o filme mostra pra gente uma quase que literal descida ao inferno para que ela possa depois ascender ao céu, né? Então, ele mostra isso de maneira bastante literal quando ela vai pro porão e depois ela volta para cima e tal. Acho que, you know, né? É muito bem feito, funciona muito bem. O tempo que eles passam na casa, realmente assim, tu se sente preso ali junto com eles, né? E aí, como o Ivo falou, ficar ali por tanto tempo com um personagem tão irritante quanto aquele ali é de fato é complicado, né? Tipo, então tu sente isso também, porque tu começa a se irritar com aquele personagem do mesmo jeito que ela também começa a se irritar. E para mim o que mais me irrita é o fato dele tentar convencer ela de que qualquer coisa que acontece no entorno é sinal de que o ritual tá funcionando. Tem um cachorro latindo. Ah, é sinal de que o ritual tá funcionando. Então, tipo, sério mesmo? Porque o cachorro nunca latia antes, né? Tá ligado? Tipo, nunca teve nenhum cachorro latindo por ali. Então, assim, e a maneira como ele se coloca de forma superior a ela, né? Tipo, então ele, né, fica mandando nela o tempo todo. E aí o filme ainda faz questão de reforçar o quanto que esse cara é asqueroso Escroto. quando tem uma cena em que ele, né, rola um abuso ali, né? Porque ele mente para ela dizendo que precisa que ela tire a roupa e tudo mais, sendo que não precisava. Então, assim, isso diz muito sobre a personalidade dele. A gente até tava conversando aqui antes de começar a gravar, que, tipo, esse cara fala que ele já realizou esse ritual 3 vezes, só deu certo uma vez. Cu dele. Eu acho que ele não fez nenhuma vez, na verdade. Tipo assim, não passa nenhuma Pois. confiança aí de que ele de fato sabe o que ele tá fazendo. Mas, né, ele finge, ele tem, tipo, como é que eu posso dizer? Ele passa essa mensagem, não quer dizer que ele de fato fez o que ele disse que ele já fez. Não, eu não acredito em nada do que ele fala, eu não sei como que ela acredita, eu acho que diz muito também sobre o desespero que essa personagem tá, né? E quando ela de fato fala da motivação dela, é quando tu nota essa sinceridade na voz dela, né? Porque, tipo assim, quando ela carrega o filme todo essa dor, essa culpa também. Só que ela raramente coloca isso para fora, né? Então, assim, tu vai notando, assim, detalhes do comportamento dela, até que eventualmente ela fala, tipo, que ela tá em busca de vingança e tal. Então, tipo, é o momento em que ela é mais sincera mesmo, né? Então, eu sei lá, eu gosto desse desenvolvimento do personagem, eu gosto de que daí quando tu tem esse final, tu tem uma mudança de fato, né? Pelo menos, tipo assim. Porque ela disse que ela ia fazer uma coisa e quando chega no final ela faz outra. Ela disse que ia pedir uma coisa e quando chega no final ela pede outra. O que eu acho que também diz muito sobre essa personagem e a jornada que ela passa para poder chegar até aquele final, né? Porque como eu disse, ela tem que descer até o inferno para depois subir pro céu. Então, gosto muito disso. Aí uma curiosidade, quando eu tava vendo aqui que esse filme aqui Quando eu acreditava que esse filme tinha sido lançado em 2016, eu fui pesquisar aqui. 2016 foi o ano do Moonlight, que foi o primeiro filme produzido pela A24, tá? E esse aqui é o tipo de filme hoje, se fosse lançado hoje em dia, seria lançado pela A24, porque, tipo, tem todas as características do que pelos quais a A24 ficou famosa, né? Esse desenvolvimento mais lento, de deixar o terror todo pro final e de despirocar bastante no final também. Então, assim, eu tô trazendo essa informação aqui só para dizer pra fanbase da A24 que acha que eles inventaram a roda. Não, eles não inventaram. É uma fórmula que já existia há muito tempo, tá, gente? Só pra avisar. Então é Pois isso. a gente queria só corrigir uma informação errada que eu dei. Eu falei que foi John Lennon que comprou a mansão. Não foi John Lennon, não, tá? Foi Jimmy Page do Led Zeppelin. Desculpe pela minha informação errada. Boa. Ah, eu gosto desse filme e eu gosto muito. Até uma coisa que o Daniel falou: a gente se sente preso com eles. E a gente fica muito nessa dúvida de, cara, esse ritual é real? Isso tá dando certo? Esse cara não tá enrolando essa mulher, não? A cena. Nossa, o auge do. Esse cara não tá enrolando essa mulher é a cena que ele usa ela pra se masturbar. Então, tipo, filho da puta do caralho. Que Eu ódio. acho que mesmo se o ritual tiver dando certo, ainda assim ele tá enrolando ela. Sim, Uma coisa exato, não cara. elimina a outra. Exato, exato. É tipo, ai, fui esfaqueado. Já tá dando certo. Essa daí foi a melhor. Essa foi a melhor parte desse filme. Mas aí o filme dá essa. Justamente no momento que ele tem esse acidente fatal com ele, né? Dá essa reviravolta, ele tem uma outra pegada que ele tava sendo um filme bem. Num ritmo bem devagar até então. E ele muda o ritmo depois da faca, do esfaqueamento. E eu não sei se eu gosto tanto dessa mudança do ritmo do filme. Que, por exemplo, ela sai de casa depois que ele morre. E é uma coisa que ele tinha dito pra ela o tempo todo: você não pode sair do ciclo, você não pode sair do ciclo. Se você sair, nós vamos se fuder completamente. Quando ela volta pra casa, porque ela caminha, caminha, caminhando em ciclo, ela percebe que ela fez merda. E aí surgem, como ele também já havia dito, o ritual, enquanto ele não for completado, ele é uma porta de entrada para várias entidades. Várias entidades de vários mundos vão saber que está acontecendo alguma coisa aqui e vão tentar dar uma olhadinha. Quando ela sai do círculo, as entidades entram para ver de uma vez só. Então, essa representação desse momento, eu não sei se eu curti tão bem. Eu achei que houve uma quebra grande da forma como o filme estava sendo conduzido. Mas o final, ele é apoteótico. Ele é, assim, uma pancada. O efeito visual é tosco? É. É pra caralho. Mas eu acho que é de propósito, né? Nem Senti um sei, ó. pouco. Eu senti. Eu tava lendo aqui, o filme teve um orçamento assim mínimo. Esse cara É. lutou muito pra fazer esse filme. Essa cena em especial é uma das poucas cenas de CG do filme. E ele, assim, fez a toque de caixa, misturou cena real com um efeito, enfim, não ficou muito legal. Vendo hoje, principalmente, né? Na época eu nem lembrava tanto, tanto dessa cena que eu assisti o filme na época. Mas o final é apoteótico. Compensa a cena que eu não gosto, realmente não gosto, que é a do porão. E, porra, quando ela diz o pedido dela, é o único ritual que deu certo dos três filmes. Então, e deu certo porque ela não. No final das contas, ela não buscou o filho morto. Ela diz que ela quer o filho, depois ela diz que ela quer a vingança. Eu, sinceramente, fiquei muito em dúvida do que ela realmente queria. Principalmente porque, cara, assustador, talvez essa seja a cena mais assustadora, é o diálogo na porta fechada. Em que ela tá deitada, fugindo dos seres ocultos, e ela escuta a voz do filho, e ela conversa. Conversa abertamente sobre os sentimentos dela e os desejos dela. E quando ela faz isso, com o coração mais aberto possível, a voz do filho dela fala: eu sou só uma vaca qualquer que pegou a voz do teu filho para te enganar. E ela, com uma lágrima no rosto, responde friamente: eu sei. Porra! Cenaça, cenaça, cenaça, cenaça. Melhor cena do filme. Só que aí depois vem a cena do porão, que eu não gosto. E vem o final, cacho. Diferente do Ivo, que é triste, achei lindo. Achei Eu acho lindíssimo. bonito. Eu acho triste, mas eu acho bonito. O triste bonito, né? É foda, foda. Que quando a gente fica realmente na expectativa. Se esse ritual se completar, ela vai pedir o quê? E aí, no fim das contas, ela pede perdão. A capacidade de perdoar. Foda. Foda pra um caralho. O anjo dá um sorriso. lindo, lindo o fim desse Falei lá no meu texto, Samuel, que esse filme tem uns finais mais belos que eu já vi no cinema de é bonito, bonitão mesmo. bonito, é triste. Bonitão. Queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que o ritual realmente acontece, as coisas realmente acontecem, ou aquilo é tudo da cabeça dos dois ali? Olha, eu já vou dar minha opinião de que se chegou no produto final que eles queriam, é porque funciona mesmo. Sim. É porque a Marina viu esse filme comigo, ela foi virou para mim, não, isso é da cabeça delas. Isso é um, rolou um delírio coletivo ali. De meses de confinamento, e depois lá que o cara morre, ela totoca da cabeça. E Três aquilo totoca da cabeça. três totoca da cabeça. Três totoca da cabeça, e aquilo ali no, no, né, no final ali, tanto a descida no inferno quanto a vista do anjo, é uma coisa muito do que a mente dela conseguiu produzir, e assim. Eu acredito no ritual, eu acredito de tudo ali que acontece também, mas também acredito, eu acho que o filme ele é tão bem feitinho, né, nessas questões, dessas entrelinhas assim, do ritual, você se envolve tanto que eu acho que a gente também acredita no ritual assim, mas se você analisar friamente, ele pode perfeitamente também ser devaneios ali da mente da personagem. Um delírio quase que coletivo. Coletivo não, né? Não, são É dela os só, né? dois ali. É, o dele também, em certo momento, porque para ele tudo dá certo, tudo faz parte do ritual. Ah, não, mas é que ele precisa entregar resultado para receber o É, pagamento, né? Então mas ele sempre vai falar que tá tudo dando certo. Mas a minha resposta para tua pergunta, então, é que, na minha opinião, não importa. Eu não fico pensando assim, mas será que foi isso? Será que foi aquilo? E, tipo assim, se for para analisar friamente, ela começou com uma proposta e isso dá certo no final, então o caminho que foi para chegar até ali, para mim, é indiferente mesmo. Então não fico nem tentando entender se pode ter sido uma coisa, pode ter sido outra. Eu acho que, para mim, fica até mais não faz bonito diferença. assim. É, eu acho também que é isso. Se ela conseguiu o encerramento que ela precisava, né? Já que não vai ter como trazer o filho de volta mesmo. Mas é para ela o que ela precisava era desse encerramento. E acho que isso ela conseguiu, seja com algo que ela imaginou, seja com algo que realmente aconteceu, né? E eu gosto também do final do Solomon, o insuportável, de como ela também coloca o corpo dele no, num laguinho ali, né? E não sei, acho que eu tenho a impressão de que, porque o que ele queria era ser invisível, né? Se afastar da civilização, assim. Acho que de certa forma o desejo dele foi realizado Sim. também. E eu gosto muito do. Se é um ritual para falar com seu anjo da guarda, tá aqui o anjo da guarda, ó. Então, eu gosto de ser algo tão literal. Acho que só seria melhor se fosse um anjo biblicamente correto. Ah, Que é sim, aquelas coisas cheias de asas e exato, olhos assim. exato. Ninguém ia entender nada. Ainda Mas você ia sair correndo. estão devendo pra gente, né, uma produção que o anjo seja como os biblicamente descritos, né? Sim. Já falta Tá faltando coragem mesmo. nesses Adoraria. produtores. Ah, eu acho. Ela ia sair correndo, né? Ela não ia falar tão bonitão lindo, né? Ela fala tão Pois é. lindo. E nossa, ia caber realmente perfeito com esse filme, de se fosse um anjo bíblico real, tipo os mil olhos lá, Nossa, eu tô vendo umas fotos aqui, realmente. ia Não fazer é? Mas aí podia muito ser que, sentido. pô, que quem assistisse o filme não entendesse que era um anjo que tava ali, É, tá não. ligado? Não, acho que não ia dar muito Meu certo. Deus do céu. Procurem depois, gente. Joguem no Google que vale a É pena. bizarro, gente. Mas eu acho, como o Ivo falou, né? Tem esse cuidado com o. Porque acreditando. Assim, eu não acredito em nada. Mas eu acho muito fascinante esse tipo de ritual angélico, satânico também. Num viés antropológico mesmo, sabe? E aí eu fui ler sobre esse livro de Abramelin e tem toda a história dele, de um cara no Egito que falou para outro e não sei o quê. É, e eu acho muito fascinante. quem quiser dar uma pesquisada também para se inteirar um pouco mais da história, mas eu acho que, né, eu li mais sobre a história do livro, assim, não sobre o ritual em si, então não sei, tipo, não peguei um passo a passo ali para conferir, mas de qualquer forma, acho a direção de arte desse filme é muito boa e eles preparam toda essa casa gigante para fazer esse ritual e cada cômodo da casa é de um jeito diferente. É, as coisas que acontecem. Eu acho que as aparições no porão eu também não acho nada demais, assim. Mas fora isso, todos os passos do ritual, assim, o Solomon desenhando no corpo da Sofia, quando ela tá sentada e começa a cair, tipo, umas pétalas douradas, assim, eu acho tudo muito bonito e bem cuidadoso, assim, né? Você vê, de fato, as fases desse ritual, mesmo que você não saiba exatamente o que tá acontecendo, mas acho que foi muito bem feito. Eu tentei fazer um ritual, inclusive, aqui, mas não deu certo, não. Aí vai aparecer. Agora? Não, há um tempo atrás apareceu Satanás na minha vida, meu. Ah, sim. Foi isso. De novo, sem contexto tá nenhum. Explicado. Desculpa. Imagina o ouvinte que tá chegando agora, não conhece essas histórias. Tipo, daí, tipo, o que ele vai pensar? Satanás é meu gato, gente. Ai, ele é seu anjo protetor, ele é o seu anjo da guarda em formato de gato. O legal foi o Samuel teve aqui em casa, o Samuel foi e falou assim: nossa, o Satanás é um anjo, Satanás é essa cachorra. Satanás é um anjo. Satanás é a cachorra, exatamente. Você tem que trocar os nomes desses animais. Uhum. Gente, só aleatório. Mesmo. Aleatório aqui, a Denise, né, que é nosso ouvinte aqui, amigona, assim, ela adotou um gatinho preto, né? Eu falei, nossa, que bonitinha. Ela falou, adotei meu Satanás. Ela falou, não, mas ele... Um beijo, Denise. Ele não vai chamar Satanás, ele vai chamar Orfeu. Eu falei, tá bom. Tá bom. Certo. Mas ele é lindo. Ele é gatinho lindo. Parabéns pra Denise que adotou o Orfeu. Mais um mascote. É isso então, gente. Encerramos? É isso. Vocês têm alguma menção honrosa? Cemitério Maldito, porque às vezes a morte é melhor. Outro também de pessoa que tá querendo trazer outro dos mortos é o Um Corpo que Cai do Hitchcock. Oh, só que isso é um baita de um spoiler. Oh, meu Deus. Ah, mas eu vi um filme de 70 anos atrás, então, né? Tem isso. Pois é. Quem não assistiu, que lute, é desculpa. É, mentira, mas gente, é isso, filmaço, o cara que não consegue lidar com a morte da mulher que ele amava, ele tenta trazê-la de volta, de certa maneira, colocando no corpo de outra pessoa. Agora, como que isso acontece no filme, se vocês não sabem, vocês vão ter que ver pra assistir. Não, tem que assistir pra entender. E talvez até depois de assistir não vai entender, porque é um filme bem complexo que eu acho que não faz sentido em muitos casos, mas tudo bem. Mas é um filmaço mesmo assim. Mas é o Hitchcock. Muito bom. É. É isso então, gente. Alguma consideração final? Ah, não. Deixem suas crianças mortas, elas morreram. Eu tô esperando ele falar isso. Vamos torcer pelo melhor, mas é. Vamos torcer pelo melhor, né? Isso, sempre. Tem um meme horroroso da Vanessa Wolff. Não sei se vocês chegaram a conhecer essa streaming, né? Ela brigava muito com a vizinha dela por causa dos barulhos que ela fazia enquanto fazia streaming, né? Aí... Ela um dia tava reclamando na live da criança, ela é doida. E viralizou meme até hoje o vídeo que ela fala. Ih, essa criança vive doente, ai, deixa morrer. Meu Deus do céu. E mesmo no Twitter o pessoal repete isso em várias situações. Uhum. Sabe? Meu Deus. É, tem todo um submundo, gente. É incrível. Mas eu amo criança, tá? Só pra avisar. Não é ao ponto dos pais desses filmes, mas vamos. Segundo disclaimer nesse episódio. Acho segundo que... disclaimer. Exatamente. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Sempre bom. Então é isso, gente. Obrigada, colegas, por mais essa gravação. Ouvintes, aguardamos seus comentários, tanto no site, nas redes sociais, onde vocês quiserem conversar com a gente. E eu sempre esqueço do Spotify, que lá também tem sessão de comentários, né? Então, quem ouve a gente pelo Spotify, ou quem não ouve também, pode deixar uns comentários lá. A gente quer muito ouvir de vocês o que vocês acham desses filmes que a gente selecionou, se vocês têm outras indicações. Enfim, conversem com a gente. É isso, então. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau.